Torne-se agora mesmo um associado da obra Evangelizar é Preciso, idealizada pelo padre Reginaldo Manzotti. E por que ser um associado? Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo um associado, você torna-se também um evangelizador, além de ajudar as instituições sociais que a Evangelizar atende. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Como? Ligue 0418401-0909, dígito 1, ou acesse o site www.padrereginaldomazotti.org.br. A loja Evangelizar disponibiliza para você 5 DVDs com reflexões que já foram temas dos encontros de formação do associado com o padre Reginaldo Manzotti. São eles: Pentecostes, Dons do Espírito Santo, Exigências do Amor, Eucarística, Sexualidade no Casamento e O Perdão é um Bálsamo que Cura. Em cada tema, o sacerdote convida você a resgatar o verdadeiro sentido da vida com Deus, com o próximo, consigo mesmo, o verdadeiro significado do perdão e da Eucaristia. DVDs exclusivos que você só encontra aqui, na loja Evangelizar. Acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br ou pelo telefone 041-3221-6050. Loja Evangelizar, sempre uma novidade para você. Uma Oração por Dia é o novo livro do padre Reginaldo Manzotti. São 365 orações, uma para cada dia do ano. A renda deste livro será dirigida às crianças das instituições parceiras da Associação Evangelizar é Preciso. Adquira hoje mesmo seu exemplar. Acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue 041-3221-6050. Queridos filhos e filhas, na hora da misericórdia, hoje, nesta quarta-feira, dia 25 de abril, dia de São Marcos, somos chamados a contemplar aquele que é o primeiro dos evangelistas, e nós estamos o estudando, fazendo a nossa léxio divina a partir do Evangelho de Marcos. Nessa hora da misericórdia, vamos colocar diante de Deus as nossas preces, nossos pedidos, nossas súplicas. E aprender como São Marcos a testemunhar Jesus na nossa vida. Você pode interagir conosco. Como, padre? 0-8401-0909, dígito 2. Eu repito. 0-8401-0909, dígito 2, você deixa seu testemunho, sua partilha de vida, sua experiência de Deus nessa hora da misericórdia. Escute. Meu nome é Marcos Nascimento, sou de Fortaleza. Opa! Eu sou o padre Reginaldo Manzotti, todos os dias de manhã pela Jangadeira FM. Que bom! Meu testemunho é que um dia eu estava sentindo muitas dores na região aqui da pé da barriga, quando eu fui ao médico, aí foi descoberto que tinha pedra no rim, certo. E tinha duas pedras, uma de 4 milímetros e uma de 1 centímetro. O médico disse que tinha que fazer uma cirurgia. Marquei a cirurgia para fazer, só que eu não tinha ouvido ainda o programa do padre. Quando um dia o meu celular despertou, estava tocando na jangadeira e estava passando. Opa. Aí eu fiquei orando para Nossa Senhora, no texto da misericórdia, todos os dias, pedindo a Deus que da primeira sessão que eu fosse fazer, quebrasse a pedra imediatamente, da primeira vez. Só que quando eu fui para a sala de cirurgia, quando eu cheguei lá, o médico descobriu que não tinha mais a pedra. Amém! Deus seja louvado, um abraço ao povo de Fortaleza, Rádio Jangadeiro. Filhos e filhas, é assim, ó. Deus vai agindo por vontade própria. Ele que disse, pedi, recebereis, procurai, achareis, batei, a porta vos será aberta. Eu não canso de dizer, nessa hora da misericórdia, é a vontade de Deus, é a manifestação do Senhor. Bíblia aberta, cartilha de oração. Eu venho, Senhor Deus. Eu venho, Senhor Deus. Ouvir-te com amor, aprender tua mensagem de paz. O texto de hoje, Marcos 16, 15 e 20. Dia de São Marcos e o Evangelho é do envio. Palavra de alegria. Vamos lá, povo de Deus, escute a palavra e vamos viver a palavra na hora da misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Então Jesus disse: vão pelo mundo inteiro, anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres: expulsar demônios pelo poder do meu nome, de falar novas línguas. Se pegarem cobra ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi levado para o céu, sentou-se ao lado direito de Deus. Os discípulos foram anunciar o Evangelho por toda a parte. E o Senhor os ajudava, e por meio de milagres, provava que a mensagem deles era verdadeira. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido filho, querida filha, nós estamos em Marcos 16, e é impressionante que é praticamente o final do Evangelho. Agora preste atenção. Jesus está voltando para o Pai. Tanto que depois que ele pronunciou isso, diz o evangelista, ele voltou e sentou-se à direita de Deus. Mas antes de voltar para o Pai, ele dá uma missão aos apóstolos e a nós, a mim, a você, está escutando? Ei, toca o sino, seu sacristão, toca o sino! Porque Deus nos dá, Jesus nos dá uma missão. Qual é essa missão, Padre? Vão, anuncie, proclamem a boa nova. E ele diz: a todos os que creem será dado o poder de fazer esses milagres. Mas veja, antes do poder de fazer milagres, ele diz: todos os que creem poderão ser confirmados na verdade. E foram tanto que o final do texto é maravilhoso, e aqui vale a vida de Marcos, que seguiu São Pedro e terminou em Roma. O Senhor os ajudava e por meio de milagres provava que a mensagem deles era verdadeira. Você entende que não é o milagre pelo milagre, mas é o milagre que confirma a missão. Nós não somos a religião do milagre. Eu repito, nós não somos a religião do milagre. Nós somos a religião da boa nova. Se acontece o milagre, eu creio que acontece, é para confirmar. Nossa Senhora, nesta quarta-feira nós queremos pedir, Mãe, graças e bênçãos sobre todos nesta hora da misericórdia. Me faz suportar. Nossa Senhora, nos ajude como São Marcos, a sermos fiéis até o fim a esse mandato do teu filho. Vamos pelo mundo inteiro, anuncie o evangelho. Ferido de espinhos, me ajude a passar. Parabéns, parabéns pra você. Oi, meu querido irmão, Padre Arnaldo. Quem fala é a sua irmã Mica. Parabéns pelo seu aniversário, que Deus te abençoe sempre. Amém. Muita saúde, muita paz. Essa foi surpresa. No seu coração, que é tão bondoso e maravilhoso. Obrigado. Eu peço a Deus que te dê muitos anos de vida, porque você é o nosso canal de oração, respeito, dignidade e nossa família. Obrigado. E eu tenho muito orgulho por você ser seguro e determinado em tudo que você faz. Um beijo, Mica. Te amo muito. Beijo. Oi, Reginaldo. Aqui quem fala é sua irmã Joana. Que Deus e Nossa Senhora te proteja, te abençoe. Obrigado. Contra todos os males dessa vida. Hoje é um dia especial para você. Obrigado. Você também é especial. Parabéns. Oi, Reginaldo. Aqui quem fala é sua irmã Jandira. Hoje é um dia muito especial para você e para nós também, para ter você como padre. Obrigado. Que Deus dê bastante saúde para você, muitos anos de vida. Um beijo da minha família para você. Parabéns. Didão, ela é minha. Vovó Vera, te amo. Ah! Minha sobrinha afilhada. Obrigada, equipe aí, gente. Pegou de surpresa, viu? Esperava não, já ia pra bênção final aqui. Louvado seja Deus, obrigado, Senhor, pelo dom da vida hoje, dia 25 de abril, dia de São Marcos, meu aniversário. Obrigado, minhas irmãs, a Mica, Jandira, Joana. E minha sobrinha e afilhada, Helena. Que Deus abençoe, que coisa mais linda. Bom, gente, o que eu posso te dar, eu não posso dar bolo para todo mundo, mas eu posso oferecer a todo mundo a minha bênção. E isso faço com muita alegria. Obrigado por vocês fazerem parte da minha vida. E louvo a Deus por eu estar consumindo os meus dias, mais um ano, nessa obra de evangelização. Deus os abençoe e os proteja. Que Deus ilumine a sua vida. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus.